céu tem uma estrela. Feliz daquele que tem a lua e o mel, que tem a força do amor, muita energia e acredita no trenó que vem do céu. A lua cheia quando brilha meia-noite nos traz aquele que vem pela chaminé, e tem um saco todo cheio de presentes e um coração que nos ensina a grande fé. Eu, eu, lá vem Papai Noel, no seu trenó dourado deslizando pelo céu. Eu, eu, lá vem Papai Noel, no seu trenó dourado deslizando pelo céu. Feliz daquele que acredita na amizade, felicidade, emoção e alto astral, e faz da vida uma caixa de surpresa, feito um presente que se ganha, que legal! A vida é verde, vivo, verde da esperança. Alô criança, pra você Feliz Natal! E pro marmanjo sempre de cara emburrada, muita saúde e alegria pessoal! Eu, eu, lá vem Papai Noel, no seu trenó dourado deslizando pelo céu. Eu, eu, lá vem Papai Noel, no seu trenó dourado deslizando pelo céu. Feliz daquele que acredita na amizade, felicidade, emoção e alto astral, e faz da vida uma caixa de surpresa, feito um presente que se ganha, que legal! A vida é verde, vivo, verde da esperança. Alô criança, pra você Feliz Natal! E pro marmanjo sempre de cara empurrada, muita saúde, alegria pessoal! Eu, eu, lá vem Papai Noel,